Cachaça com mel de aveia, bochincho de índio macho. De vez em quando um baleado e um sapateado e prendemos o grito. E o tinido das esporas parece vir do infinito. O latido de um guaipeca na seca cuidando do meu cavalo. Se entrevera com a cordiona e a goela aberta de um galo. Lá pela Santa Cruz credo a Santa Paz se termina. E rebenta um baita buchincho pelo carão de uma china. É isso, tchê, é isso, tchê. É isso que a gente quer. No meio do chamamé, buchincho trague mulher. É isso, tchê, é isso, tchê. É isso que a gente quer. No meio do chamamé, buchincho trague mulher. Parece até um raio guacho quando cai no ar amado. Chinocas, guris e velhos se caminham pelos fundos. E um nagão larga um berro anunciando o fim do mundo. Um bagual de queixo atado, malhado, bufando no escuro. Enxerga seu dono longe, entreverado no apuro. Depois que tudo termina de relancina, fico sabendo que não mataram ninguém, só deu costura e remendo. Tenho orgulho de viver neste pago de índio touro. Chão vermelho colorado, meu velho cerro do ouro. É isso, tchê, é isso, tchê.